Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Conhecidas como PICs, as práticas integrativas e complementares podem auxiliar no tratamento da COVID-19, mas não substituem os medicamentos. Implantadas desde 2006 no SUS, essas práticas são tratamentos que utilizam conhecimentos tradicionais para diversas doenças, como depressão e hipertensão. Agora, na pandemia, cresce a consciência do cuidado de si, do outro e do ambiente, de uma maneira mais ampla, e que é proporcionada pelas práticas integrativas. Por isso, vamos conversar sobre o potencial da homeopatia, da medicina antroposófica e das constelações familiares no tratamento e combate da COVID-19. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 11 do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre as práticas integrativas no combate à COVID-19, vamos conversar com a pediatra homeopata, coordenadora regional Pernambuco da Associação Brasileira de Médicos Antroposóficos, ABMA, Ângela Santana. Olá, Ângela, seja bem-vinda. Obrigada pela disposição em participar da nossa discussão de hoje. Ah, obrigada, tá. E convidamos também para a conversa o coordenador sistêmico do Serviço Integrado de Saúde, SIS, da Prefeitura do Recife, Tiago Ribeiro Machado de Souza. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado. Gratidão por estar aqui. Bom, acho que a gente pode começar perguntando assim, apesar do SUS oferecer 29 práticas integrativas, né? Muitas delas são desconhecidas ainda da população. O que são as práticas integrativas e complementares PICs e como elas funcionam? Então, as práticas, só corrigindo, eu não sou o coordenador, né? Eu sou integrante da equipe. Né? Nós temos um coordenador da Política Municipal de Práticas Integrativas, que é o Nicolas Augusto. E nós temos dois gerentes de duas unidades de cuidados integrais de saúde. Uma é a professor Guilherme Abá, né, que fica no hipódromo, e a outra é o SIS, que é o Serviço Integrado de Saúde, que fica ali no Engenho do Meio, que o responsável pelo gerenciamento da Guilherme Abá é a Vera, né, e pelo SIS, no Engenho do Meio, é o Jarbas Nunes. Eu faço parte da equipe do SIS, faço parte da equipe e já fui também coordenador da Política Municipal. As práticas integrativas é um conjunto, né, de saberes, de práticas, de recursos, que tem sua origem em saberes de outras racionalidades médicas, outros saberes de outras medicinas, né, geralmente de um outro modelo, outra forma de cuidado, com uma outra concepção, geralmente, de processo de saúde e doença, e também, muitas vezes, com uma outra concepção de tratamento, de compreensão do ser humano, de diagnose, às vezes, também, tá? E ela é um conjunto de saberes, de práticas e recursos, bem heterogêneo, mas o que elas têm em comum é o fato de ofertarem cuidados e práticas a partir de um outro modelo, né? Um outro modelo de cuidado e de compreensão do ser humano. Como o próprio nome diz, elas não procuram entrar em conflito com a medicina convencional, né? Nem com as práticas convencionais de cura da biomedicina, mas as práticas, como o próprio nome diz, são práticas que pretendem ser integradas, né? E serem complementares na prevenção, na promoção, no tratamento das pessoas. Ângela, você poderia explicar a medicina antroposófica? Quais são as diferenças de concepção da saúde da medicina antroposófica para essa medicina dita convencional, mais conhecida? Eu diria o seguinte, falando primeiro, fazendo um preâmbulo, que no caso eu tenho duas especialidades que fazem parte das PICs no meu currículo, né? Em primeiro lugar, a homeopatia, que já faz parte, está nesse plano municipal, já existe no Guilherme Abá e em outras ações, e a antroposofia, né? A antroposofia é uma ampliação da medicina tradicional, com do antropo, que é o homem, e sofia, a sabedoria. Portanto, é um aprofundamento do conhecimento do homem visto além do seu corpo físico. Foi isso que o Tiago falou. A antroposofia não existe para ser adversária da medicina tradicional. Ela é uma parceira, assim como a homeopatia, porque complementa muitos tratamentos. E também, como ele mesmo falou, essa proposta das PICs é exatamente integrar, porque é uma questão mesmo bem multidisciplinar, não é? Haja visto que na antroposofia, e que eu vou dizer agora o que seja isso, ela começou com os estudos de Rudolf Steiner, um filósofo estudioso da concepção espiritual do ser humano. A primeira médica antroposófica foi Ita Wegmer, discípula de Steiner. Uma das principais características da medicina antroposófica é a abordagem centrada na saúde do paciente a partir da sua individualidade e considera que as dimensões emocional, mental e espiritual são tão importantes quanto a dimensão corpórea nos processos do adoecimento. A pediatria antroposófica se baseia nos elementos da amplitude e da importância que a gente deve dar à infância. Existe um lema nas hostes da antroposofia que diz: saúde se aprende, educação é que cura. Então, seguindo essa perspectiva, se a família e a criança estiverem bem conduzidas pedagogicamente, a saúde será uma consequência até natural. Uhum. Quando você diz assim, a criança, e se ela estiver bem orientada pedagogicamente, né? Então, acho que a gente podia entender melhor o que a antroposofia traz de valores, né? Para entender esse ser humano de forma mais completa. Que valores são esses? O que significa dizer uma orientação pedagógica boa, né? Assim, no primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos da vida da criança, a gente pensa, né, a pedagogia, que é chamada pedagogia Waldorf, ela não defende que a criança comece a aprender intelectualmente logo cedo, não é? As crianças devem ficar livres, ter um brincar livre, pular, saltar, descobrir coisas, mexer. Por exemplo, na escola, eles fazem uma réplica de uma casa. Então, eles ajudam a fazer o pão, ele põe as bonecas para dormir, eles mesmos podem dormir durante o período. Então, eles estão vivenciando aquilo que eles mais fazem, que é imitar, nesse primeiro setênio, de 0 a 7 anos. Então, a criança realmente deve ficar bem livre e não ser sobrecarregada de conhecimentos precocemente. Então, isso para a gente é muito importante. Eu queria apenas citar como a antroposofia se estruturou na sociedade, procurando trazer benefícios em várias áreas do conhecimento. Então, a gente tem, além da parte médica e da pedagogia, temos as terapias artísticas, as terapias externas, que envolvem massagens, enfaixamentos, escaldapés, e que isso é basicamente um instrumento de trabalho da enfermagem antroposófica, que também é uma coisa assim, muito bonita. Por exemplo, a criança que rói unha, a gente deve assim, fazer várias coisas, mas uma delas é orientar os pais que abracem muito, que peguem muito, que, sabe, é o tato, eles precisam do tato, fazer massagem na sola do pé, nas panturrilhas, brincar, agarrar, porque a criança é como um saco sem fundo, ela quer sempre mais, ela está ávida, né? Ela está aberta ao mundo e ela quer sempre mais. Então, a gente tem ainda a psicologia antroposófica, a arquitetura antroposófica, a ginástica Bolter e o método Padovan, que são auxiliares também na questão da pedagogia. Ainda temos a pedagogia terapêutica, que é aquela que escolhe aquelas crianças com dificuldades, desde aqueles muito debilitados, assim, como paralisia cerebral e tal, como pequenas dificuldades no mundo de hoje, a pedagogia terapêutica também alcança. Tiago, o que são as constelações familiares e como é a concepção de saúde nessa perspectiva? Qual é, a visão da saúde? A constelação familiar é um método terapêutico, né, que foi desenvolvido por um alemão chamado Bert Hellinger. E é uma abordagem, nós ofertamos essa abordagem também aqui no SUS, em Recife, que ela tenta reconhecer a origem, né, de certos problemas ou certas alterações, né, ou problemas que o usuário, né, o paciente traz, e que tem uma relação, muitas vezes, direta com as relações familiares, com as dinâmicas familiares que eu, você ou qualquer outro usuário, paciente, esteja inserido. Então, todos nós nascemos numa família, todos nós provavelmente vamos vir a falecer numa família também, e nós nos constituímos naquilo que somos, somos atravessados, né, por essas dinâmicas familiares, e também nos constituímos aquilo que somos através dessas relações. Então, muitas vezes essas relações, muitas vezes não, elas têm um impacto em todos nós. E às vezes, através dessas dinâmicas e desses relacionamentos familiares, nós podemos trazer certos padrões, certas compreensões, certas visões, certos emaranhamentos, como a gente diz na constelação familiar, que nós nos vemos presos, né, inconscientemente em dinâmicas que nós não nos damos conta, que essas dinâmicas podem gerar sofrimento em nós. Tá? Esse sofrimento também é gerador de doenças, ou é gerador de patologias. E a constelação familiar entra como um recurso para olhar para essas dinâmicas, olhar para esse sistema familiar, olhar para a imagem que carregamos desse sistema familiar, como esse sistema me afeta, né? E até que ponto eu estou menos ou mais emaranhado nessas dinâmicas que produzem sofrimento em mim e que eu reproduzo também inconscientemente. Então, a constelação entra aí como um recurso para se olhar e, na medida que eu olho, na medida que eu enxergo, eu também posso tomar atitudes, eu posso me reposicionar diante desse sistema familiar, dessa imagem, e, consequentemente, me mover em direção à cura, né? Me mover em direção à resolução desse conflito, desse sofrimento. Essa é, resumindo, a perspectiva das constelações familiares. No Saúde é o Tema especial coronavírus de hoje, estamos falando sobre as práticas integrativas no combate à Covid-19, e para falar sobre isso, contamos com a participação da pediatra homeopata, coordenadora regional Pernambuco da Associação Brasileira de Médicos Antroposóficos, ABMA, Ângela Santana, e também a participação do constelador familiar sistêmico e integrante da equipe do Serviço Integrado de Saúde da Prefeitura do Recife, Tiago Ribeiro Machado de Souza. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Ângela, você pode explicar o que é a homeopatia e o que há de diferente em relação à medicina tradicional? A homeopatia, ela foi um dos sistemas médicos da antiguidade. Muitas vezes o método homeopático é dois tipos de tratamento. Um tratamento pelo semelhante, onde se diz o semelhante cura o semelhante. Esse é o princípio básico da homeopatia. E existia o tipo de tratamento pelos contrários. E aí, no caso, anos depois de Hipócrates, Galeno tornou predominante e chegou até hoje os nossos dias. Tanto que você tem antiácido, antialérgico, antitérmico. Então, são substâncias contrárias. A gente diz que é uma medicina de combate. Vai combater. E ela é extremamente necessária. Porém, existe uma outra maneira de entender o tratamento, que é analisando o paciente em todas as suas maneiras, inclusive seu comportamento, seus gols, uma série de questões que a homeopatia também leva em conta, e aí ela passa substâncias da natureza, não só vegetais. Muita gente confunde a homeopatia com a fitoterapia, né? A fitoterapia é uma outra questão, de tratamento, onde se usa a substância química da planta, se utiliza a planta com seu potencial químico. É natural. Na homeopatia, existe o segundo princípio, que é a diluição e a dinamização. Por isso que se fala doses homeopáticas, né? Porque elas são tão pouquinhas, elas praticamente não têm, a química ali desapareceu. E aí, uma energia é colocada ali pela dinamização. Então, aí a gente diz que é um tipo de medicina de apoio, porque não é comum haver, por exemplo, efeitos colaterais. Não. Claro que pode ter uma interação, e aí isso é de cada paciente, por isso a gente tem que levar em conta tanto a individualidade de cada um deles. Mas é isso, a homeopatia usa minerais, animais e vegetais para o tratamento de adultos, crianças, idosos, levando em conta todo o seu conjunto, e aí a gente escolhe a substância necessária para complementar e melhorar aqueles sintomas. E melhorar também o geral do paciente, não é? Sim. É, Tiago, agora entrando no assunto da COVID-19, né? O que nós já sabemos até o momento sobre a relação entre as PICs e o combate à COVID-19? O que é que já tem sido feito e que tem resultados satisfatórios? O que existem são pesquisas em andamento, né? Inclusive avaliando isso pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, outras instituições, estudando, né, a participação e a utilização das práticas integrativas no combate à COVID-19. Eu acho que agora a gente pode entender também como é que as práticas integrativas se inserem nesse contexto de pandemia, né? Sim. Porque o combate à COVID-19 inclui também todo esse impacto, né, físico e mental que está gerando na sociedade dessa pandemia. Né? Então, o grau de ansiedade, o grau de medo, né, o luto, tudo isso é uma questão que envolve todos nós, dificuldades financeiras. As práticas integrativas, ela é muito heterogênea, então ela tem diversos recursos e práticas para serem utilizados. Então, você pode utilizar as práticas integrativas tanto numa tentativa de diminuir seu grau de ansiedade, diminuir seu grau de medo, dormir melhor, como atividade física também. Hoje, a ciência comprova que exercícios físicos, redução do estresse, dormir bem e alimentação são os 4 itens comprovados pela ciência, né, que ajudam o sistema imunológico, que eles dizem que não é que o sistema imunológico vai ficar super forte, não é isso, né? Ele vai ficar normal, né? A questão é, ele pode ser normal ou ele pode ter um rebaixamento. Licença, você poderia repetir, Tiago, esses 4 itens, que eu acho que é importantíssimo, né? Porque muito tem se falado na necessidade de se fortalecer a imunidade nesse tempo de pandemia, né? Como forma até da pessoa, se for contaminada, enfrentar melhor a doença, sem maiores complicações. Então, quais são esses 4 itens, por favor? São exercícios físicos, redução do estresse, né? E a gente pode incluir ansiedade, medo, essas emoções, né, que todos nós sentimos. Dormir bem e alimentação. São os 4 itens, hoje em dia, que a ciência comprova que são pilares, né, de um sistema imunológico funcionando bem. Então, as práticas integrativas se inserem nesse campo. Assim, um conjunto de práticas e recursos que nós temos para você se exercitar melhor, para você reduzir seu grau de estresse, para você dormir bem, para você se alimentar bem, está tudo lá. Então, uma nutrição balanceada, rica, práticas que podem te ajudar a relaxar e a dormir melhor, práticas que te ajudam a diminuir o estresse, práticas que são exercícios físicos, como a yoga, né, como a bioenergética, como biodança, como tai chi chuan, como meditação, a própria constelação, que te ajudam a manejar melhor a situação que todos nós estamos vivendo, não é? Claro que existem aquilo que a gente chama, como foi bem explicado anteriormente a mim, existem as medicinas também, os sistemas médicos mais complexos, que são diferentes da medicina ocidental. Que você tem a medicina antroposófica, você tem a medicina ayurvédica, você tem a medicina chinesa, que elas em si mesmas compõem uma compreensão diferente do processo de saúde de doença. E qual é a diagnose, qual é o tratamento que deve ser ofertado. E elas, em si mesmas, já possuem um repertório de práticas, né, e técnicas também para serem utilizadas. Então, a fitoterapia também, cada uma delas, muitas vezes, não estou falando da antroposófica, mas a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, possui também uma fitoterapia que é utilizada, né? A medicina chinesa possui também um conjunto de atividades físicas, possui a acupuntura, que é o mais reconhecido hoje em dia. A medicina ayurvédica compõe, também é composta pelas suas massoterapias, né? Por óleos, por uma alimentação também, uma dietética própria dela também, que ajuda em todo esse processo. Eu acho que tudo isso ajuda no combate ao que nós estamos vivendo, né? Ângela, que outras orientações você pode dar aí para a rotina das pessoas poderem incluir nas suas rotinas como forma de construir essa, de fortalecer essa imunidade? Pois é, primeiro eu queria reforçar, por exemplo, eu sou fã da constelação familiar, acho maravilhosa, eu li a biografia de Bert Hellinger e fiquei encantada. E essa questão da atividade física tem sido maravilhosa para a população em geral, porque a gente se preocupa muito com a população que mora mais longe, de baixa renda, que tem mais dificuldades, e é justo essa população que mais precisa desses cuidados. Eu falo assim porque minha filha faz parte do PAC há mais de 10 anos e eu tenho um orgulho grande de ver o trabalho que é o da Academia da Cidade, não é? E tanto antes como agora, durante a pandemia, eles estão constantemente aplicando aulas remotas para que o pessoal, principalmente os idosos, né, possam se movimentar. E tudo isso produz quase milagres na vida das pessoas. Mas respondendo à sua pergunta, eu diria o seguinte, justamente os cuidados básicos que, infelizmente, no nosso país nem todo mundo tem, né? Mas os cuidados básicos, seria justo o que o Tiago falou, alimentação à base de frutas, legumes, grãos e cereais, água de boa qualidade, em quantidade compatível com a idade, processos intestinais e respiratórios em bom funcionamento, um ritmo de sono satisfatório e, para as crianças, né, o livre brincar. Isso é super importante para manter a saúde. E assim, quando acontece de algum adulto adoecer, né, o contágio intradomiciliar já aconteceu, evitar que haja pânico e sim uma vigilância mais intensa, aumentar a higiene das mãos, o uso de álcool gel, a quantidade de líquidos, alimentos mais cítricos, observar a temperatura, aquecer os pés, os cuidados que se deve dispensar a toda criança e adulto com suspeita de virose. Então, apesar das crianças não serem grupo de risco, graças a Deus têm adoecido bem menos. Mas o adoecimento dos adultos leva também as crianças a apresentarem muito medo e ansiedade. Porque, na verdade, isso já existia nos lares. Medo de tantas coisas, né, de ser roubado, de tantas coisas criminosas que a gente vê. E a criança, infelizmente, participa dessas notícias. A sociedade já vinha assim. E agora, realmente, há uma situação muito delicada de pais, avós, que resvala na criança. E aí é que se deve ter mais cuidado ainda. Sim. Você falando disso, e aí me veio agora essa curiosidade assim, de orientação mesmo, né? Como as crianças elas devem ser orientadas em relação à doença. Quer dizer, logicamente que a gente não vai, penso eu, fazer um mundo fantasioso que nada existe, né, de doença, e principalmente da Covid-19, mas ao mesmo tempo ela não pode receber uma carga tão forte que adoeça ela de alguma forma, né, pelo nível de estresse. Então, como deve ser essa orientação em relação à Covid-19 para as crianças? Pergunto para a Ângela e também para a Tiago. O que eu tenho visto, geralmente, por exemplo, são crianças ansiosas, né? Porque às vezes ela está numa casa que as pessoas estão vendo muita televisão e muitas notícias sobre o Covid-19. Então, as pessoas estão muito circulando em torno dessas notícias e os pais estão muito ansiosos, né? E a criança vai ficando ansiosa também por consequência disso. Então, ela vai ficando desorganizada com isso. Como nossa amiga falou, eu acho que o livre brincar para a criança é estritamente necessário. Né? Os pais conseguem se colocar num lugar de diminuir a sua própria ansiedade, os seus próprios medos, né? E conseguir fazer práticas, ou seja respirações, atividades físicas, seja dormir melhor, se alimentar melhor, tudo aquilo que a gente está falando aqui, isso já tem um efeito nas crianças. Porque ele próprio já está manejando essa situação melhor e não está conduzindo, muitas vezes, seus filhos a lidarem o tempo todo com esse tipo de informação. Se a gente está o tempo todo ofertando a informação de medo, de ansiedade para as crianças, é como a mensagem, tipo, meu pai pode morrer, eu posso morrer, minha avó pode morrer, as pessoas vão morrer. Isso vai ficando na fantasia infantil. É poder estabelecer também momentos com a criança que sejam momentos outros, que não é só se falar de Covid, de doença e de morte. Né? É contar uma história, pode ser uma história de livro, pode ser uma história da nossa própria vida, é rir juntos, é ver um desenho junto, é ver um filme juntos, é ouvir uma música juntos, se não pode descer, se não pode brincar. Tudo isso, né? Que é o universo lúdico da criança. Ângela? Uhum. Eu tenho, inclusive, atendido crianças com síndrome do pânico, os maiores, assim, 9 anos, 10 anos, não é? Uma criança, inclusive, que ouviu a conversa entre o pai e a mãe, onde eles falavam que o pai era do grupo de risco. Então, depois disso, ela entrou em pânico, não conseguia dormir sozinha, andar na casa sozinha e tudo isso mais, né? E tem havido, assim, muitos tiques, muitas crianças apresentando tiques, pesadelos. E o que é que a gente pode propor, né? E isso vale para todos, mas a criança específica. É isso que o Tiago falou um pouco, um trabalho interno dos pais e dos avós, no sentido de afastar o mais possível as crianças das notícias, imagens e conversas. Não ficar explicando, não entrar em detalhes, buscar através dos textos clássicos, orações, os próprios pais também se interiorizarem para trazer inspiração e força para atravessar esse período de provação, que é um fenômeno mundial, não é? Quando vão ao meu consultório, eu sempre trato mãe, às vezes o avô, a avó, sempre prescrevo para eles, não somente para a criança. Então, é ter serenidade. É difícil isso, eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, né? É difícil, mas procurar respirar, fazer exercício respiratório, ter serenidade no trato com as crianças, recriar-se no brincar, cultivar bons pensamentos, orar, ensinar, chamar para fazer o pão em casa, para ajudar na cozinha, certo? Cultivar o bom humor, a fé, a esperança em dias melhores, é disso que a criança precisa. Eles precisam sentir que o mundo é bom, porque senão será uma tragédia cada vez maior, não é? A gente deve se superar para trazer a visão de que o mundo é bom, pelo menos até 7, 8 anos. Depois a criança já começa a ter um certo entendimento, se pode conversar mais um pouquinho, mas nunca aprofundar. Uhum. No Saúde é o Tema especial coronavírus de hoje, estamos falando sobre as PICs, Práticas Integrativas e Complementares no Combate à Covid-19. E para falar sobre isso, contamos com a participação da pediatra, homeopata e coordenadora da Regional Pernambuco da Associação Brasileira de Médicos Antroposóficos, ABMA, Ângela Santana, e também a participação do constelador familiar sistêmico e integrante da equipe do SIS, Sistema Integrado de Saúde da Prefeitura do Recife, Tiago Ribeiro Machado de Souza. Tiago, os profissionais de saúde estão utilizando as PICs, né, no combate à Covid como auxílio, né, durante a pandemia, já que ainda não temos uma medicação, enfim, totalmente eficaz para a cura da Covid nem vacina. E para os pacientes internados, acamados, quais são as práticas integrativas que podem ser usadas nesse para ajudar o tratamento dos pacientes? Até agora a gente vem falando mais de uma introdução na rotina para pessoas que estão em casa, né, fazendo isolamento, e para aqueles pacientes que estão internados. Tem como introduzir as PICs no seu tratamento? É uma boa pergunta. Não sei se eu tenho uma resposta. Eu acho que as práticas integrativas têm um foco muito grande na prevenção e na promoção da saúde. Até o momento, eu não conheço essa experiência que tenham sido feitas agora. Entende? Claro que há muitos estágios, né, de pacientes internados. Tem aqueles que estão apenas na enfermaria também, né, que não estão utilizando respiradores, né, nada desse tipo. Eu já imagino que, num espaço como esse, você possa utilizar meditação, você pode utilizar, algumas pessoas trabalham com imposição de mãos, de reiki, algumas pessoas trabalham com hipnoterapia, processo que seja mais de respiração, relaxamento, visualização, de meditação, que possa ajudar essa pessoa a ultrapassar esse momento que ela está vivendo de uma maneira melhor. Uhum. Se existe alguma prática integrativa que possa ser usada numa UTI, eu desconheço até o momento. Sim. Tiago, eu gostaria de saber sobre o SIS, né? Já que está com o serviço presencial interrompido devido à pandemia, mas vocês estão contribuindo com o projeto Recife Integrativo, né? Que disponibiliza informações e videoaulas de yoga, meditação, pilates e várias outras práticas integrativas para o cuidado da saúde em casa. Você poderia nos explicar um pouco mais como funciona esse projeto e onde as pessoas podem ter acesso, como as pessoas podem ter acesso? O SIS é uma unidade de cuidados integrativos da Prefeitura da cidade do Recife, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. E também é um espaço aberto à comunidade. No momento, devido à pandemia, a gente não está com as atividades acontecendo presencialmente. Entretanto, nós estamos com alguns espaços, né, nas redes sociais, no Instagram, temos um blog também, no YouTube também, que o nome é Recife Integrativo. Você colocar Recife Integrativo no Instagram, no YouTube, procurando um blog, você vai achar também essas páginas. E lá nessas páginas vai ter um conjunto de vídeos feitos pelos nossos profissionais, dando videoaulas, seja de yoga, dança do ventre, de biodança, de alimentação, algumas técnicas de constelação familiar também. E essa foi a maneira que a gente encontrou de chegar até a população, né, e ofertar de uma maneira mais, né, democrática e mais acessível possível, né, a qualquer pessoa, né? Pode acessar isso pelo celular, pelo computador. E tem sido muito bom, assim, o acesso, tem sido muito bom a participação das pessoas, os comentários. Para nós também tem sido uma grande conquista, né? Uma grande felicidade poder ofertar isso. A gente tem lives também que acontecem quase todos os dias no Instagram, em que a profissional interage ao vivo com as pessoas, você pode mandar uma pergunta para ela, ela responde para você, ou ela responde na live, né? Comenta. Eu diria para você, abra, experimente, são práticas suaves, simples também, que qualquer pessoa pode fazer. Sim. Ângela, a gente está vivendo nesse tempo de pandemia, né, um período assim, como a gente já estava falando há pouco, de medo, de estresse, até uma pessoa falou assim, pouco prazer e muito mais estresse e responsabilidade, né? Então, qual é a orientação que você dá, de modo geral, para as pessoas justamente atravessarem essa pandemia de modo a diminuir o estresse e ter mais prazer até? Para aqueles casos leves, né? Os casos leves em que a pessoa, mesmo doente com sintomas, aí já não seria mais prevenir, deve fazer o que a pessoa pode fazer nessa primeira fase, onde a pessoa está só com dores no corpo, muita moleza, uma febre que não é muito alta, uma diarreia também não intensa, até 5 evacuações por dia. Não tomar medicamentos químicos ao menor sinal de febre. Isso é válido tanto para as crianças, especialmente, que ainda estão formando o seu imunológico. O aquecimento é uma das formas de ajudar a combater o vírus. Então, por exemplo, vem a dor de cabeça. O que é que você deve fazer? Você esfria a cabeça e aquece os membros inferiores. Põe uma compressa morna nos pés, ou se puder fazer um escalda-pés, aquela situação em que se põe a água na na bacia com bem quente, você coloca os pés e fica ali aguardando, até você depois enxugar os pés, passar um pouco de um óleo, de camomila, de qualquer outra coisa, e calçar uma meia e se deitar. E isso somente já dá uma diminuída na dor de cabeça. Mas pode também fazer uma compressa fria na cabeça e alternar. Tomar o líquido, aqui a gente fala da hidratação, é fundamental. Tomar muita água. O tratamento para quem está com diarreia e a risco de desidratação é o soro. Fazer aquele soro que é caseiro ou mesmo o comprado em farmácia. E não tomar antitérmico nos primeiros momentos, ou está com 37,5, 37,8, já toma o analgésico. Porque o que é que acontece? O corpo precisa se defender através da temperatura elevada. Então, se você resfria, toda vez que vai subindo você resfria, você faz com que o corpo tenha que usar mais energia para novamente tentar fazer calor. E é isso que vai fazer com que o vírus seja rechaçado do corpo. Então, é super importante ter essa ideia. Assoar bem o nariz, cuspir o catarro, né? Evitar proteína animal excessiva. Então, por exemplo, não comer muita carne, não, nesses dias não comer muito ovo, não tomar leite em excesso. As sopas quentinhas são maravilhosas, não é? Então, é esse tipo de orientação que a gente gostaria de dar. Sim. Isso tanto para adultos quanto para crianças. A gente está caminhando para o final do programa e, antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês para fazer breves considerações finais. Tiago? A pandemia nos trouxe grandes desafios. Nós estamos, pelo menos, muita gente está 3 meses dentro de casa. Do que é se interiorizar, porque voltar para casa não é apenas voltar para casa física, né, mas é estar com cada um dentro de si mesmo, para a nossa casa interior. Fora as pessoas, né, que têm dificuldades financeiras grandes, né, tentando sobreviver nessa pandemia. Eu diria a vocês, olha, essa pandemia vai passar. Eu acho que cada um de nós tem que sentir dentro de si mesmo o que a pandemia levou cada um de nós a refletir, a repensar, a se desapegar, a deixar para trás também. E aquilo que esse processo está levando cada um de nós a nos mover em direção a quê, né? Uma pandemia, a grande diferença de uma pandemia é que ela pega uma grande quantidade de pessoas, uma sociedade inteira, né? Isso altera, inclusive, os padrões de relações sociais. Mas eu diria para cada um se voltar para dentro de si, perceber aquilo que todos nós estamos vivendo hoje em dia e aquilo também que está nos convidando a ir em direção, a abraçar, né? A amadurecer e a crescer nas nossas vidas. Eu acho que seria isso. Muito obrigada, Tiago Ribeiro Machado de Souza, é integrante da equipe do SIS, Serviço Integrado de Saúde da Prefeitura do Recife, em parceria com o FPE, e também é constelador familiar sistêmico. E Ângela Santana, suas orientações finais? Queria reforçar que as pessoas, apesar das liberações que estão acontecendo, não se aglomerem. Não pense que a vida voltou totalmente ao normal, não é assim. Isso é um processo gradativo, é lento. Se protejam, protejam os demais, porque provavelmente ainda teremos várias repercussões ao longo do tempo dessa pandemia. E, ao mesmo tempo, quando se sentirem angustiados, ansiosos, lembre que existe um elemento aí tão importante dado pelo SUS, pelas práticas integrativas, e procure se inscrever nesses canais de yoga, do PAC, enfim, né? Meditação, constelação familiar, tanta coisa boa. Obrigada, Ângela Santana. Muito obrigada. Ângela é homeopata, pediatra, coordenadora regional Pernambuco da Associação Brasileira de Médicos Antroposóficos, ABMA. Bom, lembro a você, ouvinte, que se quiser acessar as videoaulas do projeto Recife Integrativo sobre yoga, meditação, pilates e várias outras práticas integrativas, basta procurar Recife Integrativo no Facebook, Instagram e no YouTube. Dá uma passadinha lá e escolhe, né, a prática que mais te dá prazer. O Saúde é o Tema fica por aqui. Agradeço a participação, né, dos nossos convidados de hoje. Caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção do programa foi minha, Paula Reis, junto com a professora Ana Veloso. Roteiro dos estudantes da UFPE, Carla Nogueira, do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, e William Araújo, de Jornalismo. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf. Acompanhe o nono episódio da radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia. Neste último capítulo, será que a Compadecida vai interceder por João Grilo e os demais? Qual será o destino final dos personagens mais conhecidos de Itaperoá? Confusão e emoção não vão faltar neste capítulo final. Vamos ouvir? O projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia. É chegado o último capítulo da nossa história e os personagens clamam: agora e na hora de nossa morte. Amém. E chegamos ao último capítulo da nossa história. O julgamento continua e João Grilo reage surpreso à pergunta de Jesus sobre o que ele tinha a dizer para se defender. O senhor queira me desculpar, mas eu não fui acusado de coisa alguma. Não? Foi mesmo não. Começou uma confusão tão grande que esqueci. Mas agora você me paga, amarelo. João foi o responsável por enganar Itaperoá inteira e de se utilizar da fé do povo para lucrar. Inventou uma falsa água benta e dizia, junto com seu amigo Chicó, que ela tinha poderes contra o Capitão Covid. Frente de muitos, João Grilo nunca duvidou a chegada do Capitão na cidade. Pelo contrário, o que piora a situação dele, pois fez com total consciência que estava colocando o povo em risco. Mas senhor... João, não interrompa. E ele teve a chance de voltar atrás com o plano e salvar a vida das pessoas. Mas não fez isso. Quando a imprensa apurou que a água era falsa, João, além de enganar o povo mais uma vez, jogou a população contra a imprensa, única fonte de informação confiável sobre o Capitão Covid. Nisso, ele e o Major se assemelham. Oportunistas e que fazem de tudo por dinheiro. É, João, sua situação é muito grave. Então, será o primeiro que vou levar? Vou apelar. Por nós tudo aqui. Vou me entregar fácil assim não. Acredito na misericórdia. Não fui um santo, mas mereço alguém que olhe por mim nesse momento. Pra quem você vai apelar, João? Algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior do que qualquer santo. E quem é? Ah, pode deixar que eu vou chamá-la, e de um jeito muito especial. Garanto que ela vem. Vale-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer. A mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! Uma luz invade a igreja e surge no altar. Ao lado de Jesus, Nossa Senhora, vestida com um manto azul e uma coroa de estrelas. Ela sorri ao ver João. Lá vem a compadecida. Mulher que tudo se mete. A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Olá, João. Por que iria me zangar? Não deixa de ser uma oração, uma invocação. Tem umas graças, mas isso até que torna a reza alegre. E alegria é uma coisa que eu sempre gostei. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Discordar da minha mãe é que eu não vou. Grande coisa esse chamego que ela faz pra salvar todo mundo. Termina desmoralizando tudo. Você fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo, um sujeito ruim desse só sendo filho de chocadeira. E pra que você me chamou, João? É esse filho de chocadeira que quer levar a gente pro inferno. Eu só podia me pegar mesmo com a senhora. As acusações são graves. Seu filho mesmo admitiu que a situação está ruim pra eles. Eu ouvi as acusações. E então? Eu vou ver o que posso fazer. Tá vendo, bicho ruim? Isso aí é gente. E gente boa. Não é filha de chocadeira, não. Gente como eu. Pobre, filha de Joaquim e Ana, casada com carpinteiro. Tudo gente boa. E eu, João? Estou esquecido nesse meio? Não. É o que eu digo, senhor. A distância entre nós e o senhor é muito grande. Não é por nada, não. Mas a sua mãe é gente como eu. Só que é gente muito boa. Eu é que não valho nada. Intercedo por esses pobres, que não tem ninguém por eles, meu filho. Não os condene. Mas o que eu posso fazer? O bispo, por exemplo, arrogante, ambicioso. O padre, a mesma coisa. Enganou todo mundo, inclusive usando o nome da senhora. Mas eles trouxeram muitas pessoas para perto de você. Cometeram atos vergonhosos, sim. Mas é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Quase tudo que eles faziam era por medo. Eu convivi com os homens e sei disso. Começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo. Medo? Medo de quê? Medo do sofrimento, da solidão, da fome e medo da morte. E é a mim que a senhora diz isso. A mim, que morri abandonado. Até por meu pai. Era preciso. E eu estava ao seu lado. Lembre da noite no jardim. Do medo que você teve que passar. Pobre homem, feito de carne e sangue. Como qualquer outro. E como qualquer outro, abandonado diante da morte e do sofrimento. Só eu sei o que eu passei naquela noite. Então, seja compassivo com quem é fraco. O que a senhora alega em favor do padeiro e da sua esposa? O perdão em forma de prece que ele deu a ela na hora de morrer. E ela traía o marido com todo mundo. Porque era maltratada por ele. Logo no início do casamento ele começou a me enganar. A senhora não sabe o que eu passei porque não foi moça pobre casada com homem rico. Eu entendo tudo isso, mais do que você pensa. Sei o que as mulheres passam no mundo com maridos abusivos. Alego em favor dela, meu filho. A condição de mulher escravizada pelo companheiro e sem grande chance de libertação. Está recebida a alegação. Mas e o prefeito e o major? O prefeito Teobaldo teve uma infância difícil. Tinha muito medo do pai violento e tentou alertar o major para seguir as recomendações e salvar a população contra o capitão. Já o major era um tirano. Isso não se pode negar. Só pensava no dinheiro, mas era um homem sozinho e principalmente sem amor. Uma pessoa que desconhece o amor é a mais fraca de todas. O prefeito eu entendo, mas o major teve diversas chances ao longo da vida. Nunca passou por dificuldades e mesmo assim tinha o dinheiro como seu Deus. A ganância. Foi por causa de pessoas como ele que o capitão Covid surgiu. E enquanto o homem continuar com suas ações gananciosas, egoístas e ferindo a natureza que os acolhe, outros como o Capitão Covid virão. Piores do que ele? Sim, João. A natureza se rebela e não é por ordem de Deus, como muitos pensam. O futuro do homem está nas escolhas dele, e cabe a ele mudar e viver em paz, ou continuar a sofrer as consequências. Dito isso, infelizmente, não posso salvar o Major. Finalmente! Com um estalar de dedos, o diabo abre as portas do inferno. O Major, então, começa a ser puxado em direção ao mar de fogo. Mas o quê? Isso é uma patifaria. Eu sou Antônio Noronha de Brito Moraes, tá ok? Só pensei no bem do povo. Isso não pode ficar assim. Não pode! Ele é sugado e as portas se fecham. Nossa Senhora está com um semblante triste diante da cena. E os outros acusados, com medo. Me parte o coração ver isso acontecer. Meu senhor, e nós? Acabe com essa agonia. Senhor Jesus, se me permite, eu tenho uma sugestão. Tem um lugarzinho no purgatório para 5 pessoas? Tem, por quê? Coloca esses 5 camaradas lá. É uma boa solução, meu filho. Dá para eles pagarem o que fizeram. E assegura suas salvações. Então está concedido. Os 5 vão por aquela porta à direita. Graças a Deus. Os 5 então saem. O diabo não está nada contente. E você, João? Por que não se incluiu com os outros na proposta? Meu caso é de salvação direta. Até aqui quer enganar os outros? Haja paciência. João, suas ações foram graves. Não posso lhe salvar. João foi um pobre como nós, meu filho. Teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Não condene. Se não conceder o purgatório, dê a ele outra oportunidade. Deixe João voltar. Você se dá por satisfeito, João? Demais! Por mim, até melhor que eu trate de ter cuidado na hora de morrer. E não passo nem pelo purgatório pra me dar o gosto ao cão. Eu fico muito satisfeito. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira aí. Nesse momento, João vai até o lado de Nossa Senhora. O diabo, furioso, se esquece e olha em sua direção. Ao ver a presença da Virgem Maria, ele se joga no chão e rasteja até os pés dela. Ela então pisa em seu pescoço e ele grita, saindo em seguida para o inferno. O que foi aquilo? Na raiva, ele olhou para você e me viu. Quer dizer que eu posso voltar? Pode, João. Vá com Deus. Com Deus e Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até à vista. Até à vista, João. João, então, sai pela porta da frente da igreja. Mãe, se a senhora continuar a interceder assim por todos, o inferno vai virar terra de ninguém. Existe, mas não funciona. Jesus sorri para a mãe e juntos vão em direção ao céu. Uma luz invade todo o ambiente e João aparece deitado no chão, prestes a ser enterrado por Chico. Pobre de João Grilo, meu Deus, terminar assim, meu Deus do céu. Um Pai Nosso e um Ave Maria pra essa alma que aqui pena. Meu Deus do céu, é a voz de João. João, me diz onde tu estás, João. E o que tu queres, João? Se tu estás no inferno, se tu estás no céu, se tu estás no purgatório. Deixa de besteira, Chico. Estou vivo, olhe pra cá. Chico, então, vira de fininho e abre um enorme sorriso ao ver um amigo. Ah, Maria, João! Ah, Maria, tu escapou, foi! Eita, amarelo ruim de morrer da peste! Escapei, nem me pergunto como, que eu não lembro. E pelo visto, você escapou também. Como foi que tu fugiste do Capitão Covid? Bora sim, bora pra cidade, que eu te conto tudo, João. Eles subiram na carroça, e Chico começou a contar o que aconteceu, enquanto João estava morto. Olha, logo depois que tu morresse, o Capitão Covid, que já tava meio fraco, né, por causa do sabão, começou a dar um sinal de vida de novo. Aí o sacristão já tinha fugido, já tinha metido a carreira, escafedido. Então, eu peguei tu pelo braço sozinho e arrastei pra dentro da sacristia. Aí, depois, eu saí da igreja. Foi quando eu vi o Capitão Covid, quase sem força, subindo no cavalo e ó, em direção à saída de Taperoá. Depois, agora uns minutinhos mesmo, deu no rádio que foi descoberta uma vacina para que o povo ficasse imune dele, protegido, né, dos efeitos do Capitão Covid. Tipo aquelas quinturas. Pronto, depois disso, nunca mais se ouviu falar no sujeito. Sumiu. Já na cidade, eles se sentam na bodega de seu Silas, um dos poucos moradores que escapou. As autoridades ainda estavam recolhendo os corpos de pessoas das casas e do pátio em frente à igreja. Ô João, e agora? A gente faz o quê da vida? Agora vamos fazer diferente. Não sei porquê, mas eu sinto que essa é a única solução. Bora pegar o dinheiro que a gente juntou, abrir um negócio lá para a banda de patos e recomeçar a vida. Oxe, ah, pois vamos embora, menino. Vamos embora. Antes de se levantarem, o rádio de seu Silas soltou uma notícia extraordinária. Atenção, atenção! Ainda não foi identificado o paradeiro do Capitão Covid. As autoridades afirmam que Taperoá foi a cidade mais atingida pelo Capitão Covid. Milhares de pessoas perderam suas vidas e suas histórias. Mas depois do desaparecimento do Capitão Covid, nenhuma morte mais foi registrada. Mais notícias a qualquer minuto. Chicó e João então se despediram de seus Silas e partiram rumo a uma vida nova. E aqui se encerra a nossa história, mas com um lembrete. Infelizmente, na realidade, o coronavírus é uma ameaça invisível e já silenciou a história de milhares de brasileiros. Ainda não se tem vacina ou remédio, então a melhor forma de prevenção continua sendo lavar bem as mãos com água e sabão. Lembrando também do uso de máscaras e, se puder, ficar em casa. Nosso desejo é que nossa história tenha levado mais leveza às pessoas e que juntos venceremos. O curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE apresentou O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia, adaptação em formato de radionovela da obra de Ariano Suassuna. A radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia faz parte do projeto de extensão Rádio Novela, Literatura nas Ondas do Rádio, que tem a coordenação da professora Giovanna Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação do Alto da Compadecida tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Mello, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos, com as vozes de César Martins, Felipe Barros, Bruna Ravani, Gabriel Pedrosa, Alex Torres, Cecília Távora, Ivanildo Almeida, João Marcelo, Matheus Tavares e Vitória Mello. Neste episódio foi utilizado um instrumental da música Ave Maria Sertaneja, de autoria de Cláudio Almeida. É importante destacar que toda a produção desta radionovela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até a próxima! Tchau!